minha talk é muito simples, é muito rápida. Basicamente tem dois objetivos. Se calhar a maior parte de vocês são developers e o meu objetivo maior é que vocês percebam a importância do design para a web e que se calhar quebrar alguns clichês do web design que existem atualmente. Meu nome é Marco Sousa, profiles Twitter, ScarletBits é o meu blog com coisas do web design. Força, vejam. Ora bom, só uma pequena introdução e falar um bocado de educação em web design em Portugal, se calhar utilizar a minha experiência, que é um bocadinho fora de normal. O meu background em liceu, etc., foi sempre artes, artes, artes, até que se chega à universidade e uma pessoa procura, web design em Portugal. Não há. Não existe. O máximo que existe parecido talvez seja design de comunicação, mas do web tem pouco ou nada, não existe. Acabei por ir para o ISEP, engenharia informática, não tem muito a ver com artes. Resultado, é o que está ali escrito. Hate love, acabei por não acabar o curso e depois tirei um curso profissional de web design mais relacionado com a área. Num instituto privado, porque lá está, mais uma vez, em universidades não existe. E depois temos isto, que é o que existe muito atualmente, que é... pois, mas que é um site de 5 mil euros, mas o meu primo faz sites, mas ele fez o meu site e etc, ou grátis, ou etc, pronto. E estes aqui são os clichês que eu gostava de quebrar, que é, o web design não é só o design visual, não é só chegar ao Photoshop e meter o gradiente verde, e não é isso que é o web design é, aproveitando o que eles falaram há bocado, é, por exemplo, perceber de usabilidade, é muito mais do que isso, não é isto. E não é uma coisa simples que o primo faz e chega ao computador e porque viu dois tutoriais na internet de Photoshop, não é por isso que vai fazer o site, ou pode fazer, mas não é, isso não é web design, ele não é um web designer. Portanto, o que é web design? Web design é algo mais complexo, exige research inicial, muita, perceber, algumas coisas já foram aqui faladas, perceber público-alvo, perceber para o que é que se vai fazer design, tal como ele falou na talk de Rails, compreender perfeitamente o que é que o cliente quer, que é, começa aí o web design. E depois, muito brainstorm, muito... entra a criatividade, criar concepts e sempre melhorar os concepts, sempre, sempre, sempre, até à deadline. Não se pode considerar que o design termina, simplesmente chega à deadline e tem de ser entregue, porque... na minha opinião, pode sempre ser refinado, não chega àquele ponto, não há final. Pode chegar a um ponto que o cliente pode considerar perfeito, mas não se pode considerar final. E depois, isto é aquilo que eu também considero muito importante, que é, não é um extra. É uma funcionalidade, é algo, é preciso ter. Às vezes os developers podem considerar que o que interessa é que funcione o design, é muito fixe, estiver bonitinho, mas... está-se bem, mas não é assim, porque se calhar se vos dessem um cubo para a mão e dissessem isto faz salsichas, vocês iam ficar a olhar para o cubo e tipo, pois, mas como? Ou seja, é preciso, o design tem de estar lá porque é preciso perceber, é preciso que o utilizador chegue e perceba o que é preciso fazer. Se ele não percebeu o que é preciso fazer, não interessa se a programação está perfeita, se tem 300 mil linhas de código, porque ele não as vai usar. Ou seja, aquilo vai estar ali... mas está, é uma pedra autêntica. Ou seja, se não houver design pensado, usability e user experience, tal como eles falaram, é muito importante. Se isso não for pensado, se não houver um design bem estruturado, não interessa o código que lá está, porque não vão utilizar. Ou seja, daí a importância do design. E agora, cada vez mais... design meets code, ou seja, lá está, voltamos ao mesmo problema da formação, que é, a maior parte, se calhar, dos designers que fazem neste momento design para a web são designers de comunicação. Só que os designers de comunicação percebem realmente bastante design, mas não percebem a máquina para a qual estão a fazer design. Ou seja, não percebem como é que a web funciona, não percebem como é que... não pensam na Dropbox vai funcionar assim porque vai facilitar a vida ao utilizador, ou as tabs vão funcionar assim porque a navegação vai ser mais fácil. Não, está assim porque é bonito. Só que isso não é o design. Pronto, isso é uma parte do design, que é a parte visual. Mas é muito mais do que isso. Lá está, o designer precisa de perceber o que é que está a fazer, a máquina que está a fazer design, que é perceber e fazê-la bem. E depois temos o problema que foi discutido ontem, que é developer aids designer e designer aids developer. Porquê? Exatamente por isso. Porque a maior parte dos designers não querem saber se o developer tem dificuldade em fazer aquilo assim, não querem saber se é difícil fazer aquilo assim, e o developer também não compreende o design. E acho que falta muito em Portugal é web designers, no sentido de designers que percebam o que o developer faz. Porque isso facilita. Eu tenho essa experiência de trabalhar com developers e de ver outros designers que não são web designers e de trabalharem com developers. E a relação deles é muito difícil. Não falam a mesma linguagem. Tipo, um fala código, o outro fala só layers de Photoshop. E não pode ser assim. Cada vez mais os designers têm de perceber código, CSS, HTML, como é que vai ser estruturado. Eu vou desenhar aquilo assim, mas porquê? Vou desenhar aquilo assim porque até vai funcionar com, daquela maneira. O onover vai ser da outra maneira. Força. Já acabaste de Força, força. Não, eu digo isto porque a pergunta que eu queria ter colocar, mais para debater sempre, o que é que tu achas, qual é a tua opinião sobre fazer design sem Photoshop? É ótimo. Por exemplo, temos o exemplo que o Zé ontem mostrou do plugin, aquela página que ele mostrou, foi eu que fiz e não abri Photoshop nem nenhum editor gráfico. Abri o Coda e fiz código. Pronto. Agora, claro, podem considerar que não é design. Está errado. Não é, se calhar, não houve aquele processo de design visual com tools de design gráfico. Não houve. Força. Exatamente, é exatamente essa a questão. Exatamente. Às vezes, ou no filme, ou mais de tantos casos, em que a pessoa diz assim: eu quero criar um site, a pessoa diz logo, vou fazer o Photoshop. Exatamente, isso está errado. E cada vez mais, aliás. A tendência já é enorme. Exato. Nós conseguimos grandes líderes dentro de design para a web, já começam a desencorajar desde há uns mensuais a utilizar o Photoshop. Exatamente. Não, eu concordo, e cada vez mais, ontem se falou-se da talk da HTML5. Nada daquilo utiliza Photoshop, nem nada que se pareça, é tudo feito... Essas ferramentas HTML5? Sim, sim, mas lá está, nem sequer é preciso utilizar essas ferramentas. Por exemplo, cada vez mais, o que é que se vê, o que é que está trending agora na internet? É botões que não usam imagens. No entanto, têm cores, gradients, etc., não usam imagens. Pá, CSS3 cada vez mais... Temos elementos que Photoshop nem sequer é preciso, nem se abre. Muitas vezes abre-se para quê? Para uma fase, se calhar, do wireframing, perceber como é que vamos estruturar as coisas. Mas depois, a partir daí, pode-se passar, por exemplo, do papel diretamente. Exatamente, passar diretamente do papel não há problema nenhum, não é preciso saber Photoshop, Fireworks, Illustrator, etc. E agora, lá está, temos isto, o futuro. Design becomes cool. É possível. É HTML5 e com CSS3, que falámos ontem, cada vez mais é isto. Cada vez mais é... Para fazer o design é preciso perceber o código, é preciso... Exatamente, é preciso perceber o código. E... Exatamente. E é preciso perceber o código porquê? É preciso perceber o código... Diz? Força. É código, mas é código de interface. Exatamente. Exatamente, exatamente, mas o problema em Portugal... Exatamente, o que já temos lá fora, que é front-end, a divisão em bastante em front-end e back-end, é o que nos falta, se calhar, ainda um bocado em Portugal, diz. Eu ia dizer exatamente isso, já está muito bem nesse ponto. Em Portugal, como estás a dizer, muita gente tira o curso de design, ou de web design, mas chega ao mercado de trabalho e... Trabalhar com os editores de velas, é fazer Photoshop e depois, agora que serve mais para fazer aquilo, agora CSS e HTML. Acho que se calhar era um motivo, mas são as competências de design, por exemplo, o produto, ou seja, design com Photoshop, web design, fronteiras de velas para o web. Inclusive, isso existe fronteiras, ou se não visse isso, que é, por exemplo, existe uma zona cinzenta, em que tantos designers como developers soubessem algo comum. Neste caso, seria. Isto em relação ao facto de design ser código. Código é um mau termo. Pois é, são as ferramentas, no fundo. O markup não é propriamente código, é uma linguagem, não é código. Valdiria é igual de bossa. Sim, nesse aspecto, sim. Eu acho que qualquer um pode ver. Sim, sim, exatamente. Mas dentro da nossa literacia, o designer devia saber isso na ponta da língua, portanto, tem que saber tudo. Exatamente. Essas coisas todas. Se pegar até Miguel, porque é mal inglês, né? Exatamente. Eu não sei, isso é tão público. Não sei, porque eu estava um bocado tentando sempre a perceber onde é que está aqui os web developers em Portugal, em Porto. Ou então, no Porto, existem duas escolas de artes. Lá da Artes e é exato, são artes de design, se calhar mais para o produto, mais para a web, mas entre essas pessoas todas, principalmente dentro de portfólios, etc., parece que o web developer não é um ensino nem para o web developer, não é? Algumas pessoas já têm uma cadeira do web design. Sim, claro, exato. Imagina, o que é que deitou lá a folha de objetivos? Chega ao fim e sabe fazer o quê? Não, não é essa. Essa cadeira, só a dizer. Exatamente. Eu tenho a dizer a uma cadeira de sim, se nós vamos analisar. O que é que isso significa? Ciência de habilidades, experiência, contacto com cliente. É difícil, é difícil encontrar casos de pessoas formadas em marketing development porque não é um meio. Sim, sim, sim, exatamente. Não existe, não existe. Ou são pessoas que são, sei lá, começam a aprender delas próprias, ou então um engenheiro informático se desvia do curso. Mesmo lá fora, não há curso, mesmo lá fora. Há poucos. Não sei se foi nos aulas ou os anos, que fala sobre isso, que não há educação formal e acertada, mas existe um documento que diga assim, aprender web design, tem estas coisas todas, são mais 50 tópicos, 50 cadeiras de tópicos. Não existe uma forma mágica, mas em cursos, em cursos, em cursos, em cursos, em design, em design, em isso eu acho que era obrigatório. Bom, isto para dizer o quê? Que cada vez mais vai haver e vai ser preciso, vai haver mais requisitos para os web designers se querem realmente estar na web, porque senão vão ser afastados. Cada vez mais os designers de comunicação vão ser afastados. Porque não. Porque não trazem uma coisa mais óbvio, os programadores de back-office não fazem a menor ideia do que é conceitos de design. Exatamente, mas cada vez vão ser mais afastados porque lá está, se não souberem este tipo de coisas, por exemplo, HTML5 e CSS3, não conseguem fazer design para aquilo, percebes? O que tudo aqui importa é que não está a saber que eu vou fazer código conceito, se não tem o menor conceito do que é usabilidade, do que é design. Exatamente, tudo isso faz parte de ser um web designer. Exatamente, tudo isso faz parte de ser um web designer, tal como eles falaram, ir buscando coisas deles, ir buscando coisas das tolas de ontem, tudo isso faz parte de um web designer, que é o que falta em Portugal. E cada vez mais, o que é que acontece? As equipas dentro das empresas têm de ser cada vez mais. Dois developers juntam-se com um designer, com um art director, e todos têm de conseguir trabalhar em conjunto. Não é como acontece muitas vezes nas empresas atualmente, que é o designer está ali no canto com headphones a ouvir música heavy metal aos berros e manda depois o PSD para o developer que recebe e tipo, ei, man, mas tipo, não sei o quê. E ele, ah pá, olha, aquilo tem de rodar 360 graus e 3 piruetas e depois fica azul. E depois aquilo... Mas é o que acontece atualmente, é o que acontece. Qual é o resultado? O resultado é medíocre, claro, como é óbvio. O resultado é medíocre, é um bocado por aí. Qual é a conclusão? O design é importante e tem de levar o seu tempo, porque lá está, não é o processo de abrir o Photoshop e fazer a página, é um processo muito mais do que isso, que deve envolver uma relação com os developers, com o que houver na equipa, se houver experts de usabilidade, se houver relações públicas que possam dar input do cliente, etc. Tem de haver uma relação de tudo e não em separado, como existe agora. Basicamente é isso. Se tiverem mais algumas perguntas... Força. Obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta. Não é pergunta, nem sequer precisa de uma resposta de coerentes. Enquanto eu acho que enquanto o Velo não se quiser de montanha, há uma batalha dos outros. Vai acontecer aquilo que aconteceu comigo, que tem montes de colegas de Velo que fazem sites. Desculpa falar assim, mas. Thank you. site a qualquer um deles, e foram a muitos, e não foi por falta de dinheiro que pagaram, e até com alguns portugueses, e nunca ninguém conseguiu oferecer uma coisa, oferecer ou apresentar uma coisa, não tratava do assunto, e que tivesse o mínimo de bom aspecto, ou seja, tem um aspecto. Já tem que ser um mau gosto, desculpa. Mas isso é assumido, não conseguia arranjar ninguém que me fizesse isso, ao mesmo tempo fosse prático. Os 10 anos queres, desculpa, não estou a falar de ti, não sei o que. Estás a dizer exatamente isso. Todos aqueles pontos com quem eu tive a usar de lidar é estilo tudo pequenino e tu não podes acrescentar nada. É preciso acrescentar coisas a nível semanal, caso não saiba. Os outros estão com uma coisa funcional, não sabem lidar com 6 anos por aqui, desculpa, mandei tudo às ortigas, abri uma coisa com um bom site e depois lá tudo o que quer, está desorganizado, mas as pessoas encontram. Exato. Isso é um exemplo exatamente do errado do que se passa atualmente e do que tem de mudar. Exatamente. Pelo menos eu deixo aquilo e a coisa vai funcionando, claro. Ainda não consigo encontrar ninguém que me dissesse, olha, diz-me exatamente o que é que precisas, e já depois disse bem feito e com a agilidade que tu queres. E realmente encontro a minha senhora a tratar, acho que é. Para a próxima já sabes o que é deste falar. Força. Cada vez há, e este encontro é um exemplo disso, cada vez há mais gente a querer, cada vez há mais gente a querer puxar e cada vez há mais gente a querer evoluir o web design em Portugal. Qual é o problema? O web design em Portugal, sozinho, por si só, puro, não dá dinheiro. Ou dá dinheiro a muito pouca gente, um número muito reduzido de empresas e que mesmo essas empresas não trabalham em web design puro. E se calhar também é por isso que ainda não há investimentos maiores nesse aspecto. Onde é que se aprende o web design em Portugal? Só em 4 ou 5 institutos privados. Enquanto isso não mudar, é difícil, claro. Porque não há professores qualificados que possam mudar isso. E, claro, é necessário que haja uma aposta maior na educação e que é isso que vai fazer evoluir. E porquê é que ele está a evoluir neste momento, mesmo sem educação? Porque as pessoas, como nós, procuramos na internet e encontramos tudo e mais alguma coisa. E só por causa disso é que se calhar já chegámos a pontos de ter eventos como este e do web design em Portugal já ter projetos bons, como os que vimos aqui no Barcamp. Porque se não fosse a internet, e se não tivéssemos informação exterior a Portugal... Exatamente, não, mas no sentido de informação exterior que vem de Portugal, era impossível, porque em Portugal não íamos a lado nenhum. Força. Tu distingues design do processo criativo? De? Se tu distingues design do processo criativo... Eu distingo, porque eu sou designer, mas sou um processo criativo. Assim, o processo criativo é algo que faz parte do design e pode fazer parte de outras disciplinaridades. Não, porque o que ele falou a nível individual, o gosto dessa criatividade e o gosto, eu distingo isso do resto. Sim, exato. O processo criativo pode existir em muitos lados. Existe também no design como parte interior. Mas, aqui, da maioria das pessoas que pensam em design como apenas visual. Exatamente. Exatamente. Design é um processo criativo. Não é simplesmente desenhar as coisas. O design vai desde o início, que as pessoas pensam, têm um objetivo, começam a pensá-lo, a desenvolvê-lo, e o design é um processo. O design não é desenho, é uma coisa completamente diferente. O design é um processo, é exatamente isso, é um processo. É, eu acho que foi mal, eu queria dizer, era um processo criativo visual, lá está, como estás a dizer. A nível do gosto, claro. Sim, são uma análise estética. Sim, estética. Pronto, a minha ideia é que é um processo criativo, claro, obviamente. Mas a nível do visual, o visual pode ser um bocado menos metódico do que o resto do processo que tem. Sendo um processo, existe método. Existe um método mínimo. Exige e tem de existir. Requer método e requer, além do mais, cultura visual. Isso. Coisa que os developers raramente têm. Developers puros têm pouca estrutura pessoal. Isso também é uma falha. Não é só falha, não existe só falha do lado de quem é ensinado na comunicação, do design de comunicação, mas também existe uma falha do lado de quem é ensinado na parte mais técnica. Existe uma falha na transmissão de cultura visual. Que as pessoas, eu quero isto assim, quero um verde, quero um amarelo e depois quero ali no meio e puta de loucura, não sei. É isso. Mais alguma pergunta? Só? Obrigado.